4-5. Ciao, veloce. Estão dando visual com o Mike Eco Delta? Mantendo separação com o mesmo, está autorizado o cruzamento do eixo da 1735, reporta para o cruzamento da 1028. Ciente, está no visual, vai manter separação visual e reportar para o cruzamento da 35, Mike Juliette Romeu. Mike Eco Delta visual com tráfego no farol de Itapuã, helicóptero? É negativo, não estou visual com o helicóptero. Tá, são 3 horas, comando. Ok, agora visual. Gente, mantendo separação com o mesmo, reporta farol de Itapuã após o cruzamento, por gentileza. Delta. É o Leandro que tá indo, Mike, é o Delta? Sério, gente, do hotel. Xanay 6225, controle Salvador, acendo identificação, desça para 4.000 pés na chegada Bonf, altímetro no 0 no 4. 1014, meu tipo, descendo para 4.000. O Mike Eco Delta já com o tráfego ultrapassando no momento, possibilidade de acender para 1.500 pés. Aguarda só o cruzamento, por gentileza, para o controle aceitar sua transferência, tá ok, Mike Eco Delta? Ok, já cruzou no momento. Chama o controle 119.8, Mike Eco Delta. O Mike Eco Delta autorizado o cruzamento da 35, senhora? Afirmativo, reporta para o cruzamento da 28. Autorizado o cruzamento da 35 e vai reportar para o cruzamento da 28, Romeu. Acordo achei negativo. Autorizado direto, mano, aqui eu no 1500 pés do Mike Eco Delta. Oito, chama a torre 118 esse momento, né? 18.6. Até. Dia, continua a aproximação, aguardando o pista livre. Agora pista livre, azul 4208, bom dia. Azul 346, bom dia, mantenha o ponto de área e aguarde. O Torre Mike Juliette Romeu cruzou a cabeceira 35 e está aguardando para autorização para o cruzamento da 28. Gente, eu tenho uma aeronave em aproximação para 10, eu vou autorizar o pouso da mesma, você vai aguardar para o cruzamento da cabeceira 28, tá ok? Aguardando para o cruzamento da cabeceira 28, Romeu. Azul 4208 tem livre pouso na 10, o vento é calmo, cheque trem. Para informação, eu tenho um helicóptero a 500 pés no circuito de tráfego, aguardando para o cruzamento da cabeceira 28. 7408, depois. Gol no 434, controle Salvador, acione a identificação. Desça ao nível 050 na chegada Mari, altímetro no 0 no 4. 050 na Mari, 32, gol no 434. Seguindo buraquinho. Autocar, o Mike Juliette Romeu está autorizado o cruzamento da 28. Trip 5345 ali, mantém pista 10. Mike Juliette Romeu autorizado o cruzamento da 28, reporta eixo livre. Mike Juliette Romeu está autorizado o cruzamento da 28, vai reportar o eixo livre. 4208, no solo aos 48, livre à direita no 21 decimal 9. Livre à direita, 219, 4208. Salve Salvador, muito bom dia, azul 4208. Esse ideal é reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, Mike Gillette Romeo. Efetou o cruzamento da 28. Mike Gillette Romeo, sente aguardando para transferência. Funciona, não recebi. O Romeo não recebeu instruções, cara. Mike Gillette Romeo, prossegue buraquinho, controle 119.8. Prossegue para buraquinho no controle 119.80, grato. Trip 5345, informa o tráfego prosseguindo o litoral norte a 500 pés. Tem livre decolagem da 10, o vento é calmo. Tem livre decolagem 5345. Juliette, vamos ao controle de Salvador. Mantém condições visuais 500 pés, no quilômetro 104. Condições visuais, Mike Juliette Chomel. Está mantendo o seu prevô entre Alimete e buraquinho. M? Ao fim de abraço para Teresina Guaspoca. Quatro por cinco. Paulo Salvador, da 3179 Protax, 182 a bordo, Galeão, 4 horas. 198, bom dia. Paulo Salvador, bom dia. Trip 5345, Galeão, não se escuta, se possível, direto Leda. Trip 5345, contato radar na decolagem. Suba nível 280 na saída da Ela, põe Leda direto Leda. Está presente, está autorizado direto Leda. Direto Leda, após Leda, direto em El, sob 280, trip 5345. Céu Lima Tango, prossiga. Qual hotel, Célio Matangu? Ao fim de Abrava, Guajé. Ao fim de Abrava, 5x5. Obrigado. 5 autorizada, final do procedimento de LSX Way. Desça para 2 mil pés, altimetro 104, reporte estabilidade. 2.314, Gol 1434, desça para 3 mil pés. 3 mil pés, 434. Charlie Mar Tango, pronto para cópia. Autorizado Sierra Índia Alfa Tango, 500 pés, vai decolar direto com o Pro Noroeste. Cabeceiro no 7. 01995 é o código, 198 é o controle. Hotel Lima Tango, cotejamento correto, acionamento táxi de decolagem para a torre 18-6. Controle, ó, papapá, mais. Lima Tango, prossiga. Livre acionar, chama para o táxi. Tá 9991, pronto para a cópia, Fortaleza. Pronto, total. Autorizado Fortaleza, 310, vai prosseguir direto alvo, direto frote. E após conforme a rota do plano, subida Momo, alvo, após direto, curva esquerda, após a decolagem, 5001 é o código, 5001, e o controle 198. Correto, chama para posicionar. Autorizado nível 220. 220-5345, obrigado. Prossiga. Autorizado até a interseção, reporta pronto para decolagem de terminação. 179, decolou 55, 119.8, controle. 198, 3179. Como Salvador, Rio 573. A pátio 3 para pushback e acionamento. Autorizado Rio, chama para MX Táxi. Para o táxi, Rio 5973. É possível voar lenda direto? Autorizado. Brodileza, tá 3179. Ano 434, autorizada final do procedimento LSX-Way, desça para 2 europeus, altímetro no 014, reporte estabilizado. Tá para 2014, reporte estabilizado, gol 1945. Sente, prossegue para o Noroeste, aguardando transferência para informação, eu tenho um tráfego em aproximação na final da 10. Torre Salvador, bom dia, Oxenair 6225, condições externas, tem baixado travado. 6225 tem livre pouso na 10, o vento é calmo. Só para informação, tem um helicóptero decolado com proa noroeste da cabeceira 17. Sente com livre pouso, sente com o tráfego, 6225. Hotel Lima Tango, 119.8, controle. Claro. Deus. 5, 3, 4. 145, chama agora o centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 2. Trip 5345, copia o controle. Negativo, senhor, desculpe. Chama o centro Recife agora, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251, 3325, muito obrigado, senhor, bom dia, até a próxima. Até, bom. Controle igual no 434, estabilizado no LOC. 434, torre 118, decimal 612. É, bom dia, igual no 434, 3 meias distância. No 434, bom dia, continue a aproximação, aguardando a pista livre. É. 6225 no solo, 59, livre à direita no 21, decimal 9. Direito 209-6225. Para o táxi Rio 5973, está com 3 a bordo, alterno Salvador, 3 horas de autonomia. Táxi em frente, parking de alfa, ponto de espera, chame torre 18-6. Frente, parking de alfa, 18-6, mandou a entregar. Autorizado Teresina 280, vai prosseguir direto Petrolina, após direto Teresina. Subida Momo, alvo após direto. Primeira curva à esquerda, ponta de decolagem. 5014 é o código, 198 é o controle. Correto, Alfenga Bravo, chama para puxar acionamento. Total 9911, puxa acionar, parte 3, chama para iniciar. Puxa acionamento, 9911, chamará para o táxi. Puxaner 6225, ingresso Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, 6225. Lima Tango, controle. Frequência livre. Controle Salvador, você chama aqui, Jandor. 290 para 150. Chama Prisma 2, bom dia, sem identificação. Versão nível 050 na chegada Mari. Altímetro 1-0 no 4. 050 Mari, 1-0 no 4. 2. Bom dia. Após o tráfego na curta final, ali mantém pista 10, Rio. 434 no solo 03, livra direito no 21 decimal 9. Direito 219, bom no 435. Recuando 332, bom dia. 13325. 3325, obrigado. Prossiga, via Alfa, reporte antes da direita. Já o reportarão da direita, bom no 435. 173, livre decolagem da 10, o vento é calmo. Decolagem livre, 973. Via parte em diálogo, ponto 0, 2, 6. 05, 119, 8, controle. 19-8, obrigado, bom dia. 8, decimal, meia dúzia, evitando a cabeceira 28, tráfico na decolagem visual, meu. Max Juliette Romeu prossegue direto do final da 17? Não entendi, senhora. Prossegue direto do final da 17? Afirmativo. Por gentileza, dá presente direto do final da 17, o Max Juliette Romeu. Dá presente final da 17, Romeu. Salvador, bom dia, tá 3663, com a informação atual. 3663, a cena de identificação, desceu para 4 mil pés na chegada Bonf, altímetro no 0 no 4. 4 mil, chegada Bonf, no 0 no 4, informa que perdeu contato com o centro Recife, ok? 5. Informa que perdeu contato com o centro Recife. Centro é informado, ao centro. Grato. Até calmo. A 3304, controle Salvador, sendo identificação. Desça para 5 mil pés na chegada Bonf, altímetro no 0 no 4. Mantendo 1.500 pés, altímetro no 0 no 4, reforço parede para ingresso no corredor Interlagos, Alfa Vita Juliette. 4208. 4208, procurar com a Recife. Autorizado Recife, 370 via Perú 58. Subida Pucaracaju, curva à esquerda após a decolagem. 5043 é o código, 198 é o controle. Recife 370 via Perú 58, autorizado, decolagem 10, curva à esquerda, Pucaracaju. 5043 responder e 198, controle da Ju 4208. Correto, chama pra puxar a sonora do 4208. M312 autorizado a final do procedimento LSX Swing, presta para 2 mil pés, altímetro 1014, reporte estabilizado. Descendo para 2000, reporte estabilizado no FCI, Oxalá M312. Prossiga. Pousado 03, diagonal 08, remanescente 4120. Aqui é o solo Salvador, tá ok? Confirme a frequência. Mike Juliette Romeu, na escuta? Na escuta, senhora. Prosseguindo 17? Afirmativo. Agilizando, por gentileza. Agilizando, Mike Juliette Romeu. O direto Fortaleza, total 999. Reduz a velocidade 2509. 2509. O Mike Juliette Romeu está na base, vai ingressar na final da N7. Vê o Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, tem livre pouso na N7, venta calmo. Livre pouso na N7, venta calmo, Romeu. Dado anteriormente, após alvo, voo direto, Petrolina. E após alvo, Petrolina, 999.